Higienização, com equipes treinadas para limpeza e conservação, higienização hospitalar, portaria, apoio administrativo, serviços gerais e apoio operacional. Enquanto a Contracta cuida da operação, sua empresa ganha mais organização, produtividade e tranquilidade para focar no crescimento do negócio. Fale com a Contracta Serviços e descubra a solução ideal para a sua empresa. Ligue ou mande o WhatsApp para 86-3233-0000. O alimento ideal para o seu pet agora tem mais qualidade, mais consistência e mais sabor. A Pet Sky agora é premium. É a evolução do primeiro alimento para cães e gatos genuinamente piauiense, com ingredientes selecionados e de altíssima qualidade, sem corantes e aromatizantes artificiais. Você encontra Pet Sky nos melhores supermercados e pet shops. E para ser um revendedor, basta entrar em contato pelo número 86-994-67-3636. Pet Sky Premium. Ideal para o nosso pet. Há 25 anos, a Ideal Alimentos faz a sua mesa. São mais de 2 décadas dedicadas ao sabor do Nordeste. Somos parte dessa história e tantas vezes você já amanheceu e adormeceu saboreando nossos produtos. Atravessamos fronteiras para expandir nossas histórias. Ideal Alimentos. Ideal para toda hora. Ideal para toda a família. Ferro Norte, Ferro Leste, tudo em ferro e aço para construção civil. E na Ferro Norte, alumínio e inox, na Avenida João 23, você encontra a solução completa em drywall para construções inteligentes, divisórias para ambientes de todos os tamanhos, construção a seco, acabamento perfeito e rapidez na instalação, grande variedade em ACM para transformar o seu projeto. Tem ainda placas cimentícias, gesso acartonado, esquadrias das linhas Hidro, perfis de alumínio, um mix com todos os produtos para a sua obra. Lojas em todas as regiões de Teresina e também em Timon, Picos e Parnaíba. Grupo Ferro Norte, seu parceiro forte. A Modelo Móveis Center é a escolha certa na hora de equipar seu negócio. Com o maior mix de produtos para instalações comerciais do mercado, a Modelo Móveis Center oferece móveis e equipamentos para padarias, restaurantes, farmácias, frigoríficos, supermercados, lanchonetes e mais. Fogões industriais e bebedouros. Além de completa linha escolar, hospitalar, escritório e móveis em aço. Vai empreender? Na Modelo Móveis Center você encontra o equipamento que você precisa. Modelo Móveis Center, Rua Paissandu, 861, Centro de Teresina. A Semana Santa passou, mas as ofertas aqui no Lojão do Peixe continuam. Costa de Pirambutaba, R$14,90 o quilo. Camarão salgadinho, R$69,90 o quilo. Risoles de camarão, R$25 a bandeja. Filé de linguado, R$69,90 o quilo. Filé de tilápia, R$75,90 o quilo. Pedidos, 9909-4887. Lojão do Peixe Prêmio, no Balão do São Cristóvão. Distribuidora Vitória, 30 anos de excelência. Inovação e compromisso, agilidade, qualidade, eficiência. Alimentos, bebidas, produtos para pet e muito mais. Venha aproveitar, economia todo dia e toda hora. Na Distribuidora Vitória. Distribuidora Vitória, parceira de grandes marcas. WhatsApp 869-9465-2865. Economia todo dia e toda hora. Na Distribuidora Vitória. Distribuidora Vitória. Agora, na Clube FM. Na Clube FM. A informação com credibilidade do jornalismo do Sistema Clube de Comunicação. Vamos às manchetes dessa edição. O que acontece em Teresina, no Piauí, no Brasil e no mundo, você ouve primeiro aqui. Essas e outras notícias a partir de agora. Jornal da Clube. Jornal da Clube. A notícia do dia. Jornal da Clube. Muito Muito bom dia para você. Bom dia, bom dia. Tá começando o Jornal da Clube na segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. Seja muito bem-vindo. Bom contar com você com mais um programa. Você comigo aqui, com a Nayara e com o Marcos também para mais uma semana. Vamos juntos até as 8h30 da manhã com as notícias do fim de semana, do começo dessa semana também. Tudo que movimenta Teresina, a nossa região, o nosso estado, parte do Maranhão também. Você vai ficar sabendo das informações aqui com a gente. E claro, como é característica do nosso programa, muita prestação de serviço. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado a partir de agora com o nosso Jornal da Clube. São 6 horas e 45 minutos. Daqui a pouco tem a Nayara aqui conversando comigo. Ela organiza as pautas com os nossos ouvintes. Tem também repórteres nas ruas, os repórteres da Rede Clube, que estão agora acompanhando o que acontece em Teresina, além dos nossos correspondentes de norte ao sul do nosso estado. Nossa Laiane está voltando hoje de férias aqui. Acho que teve uns 2 meses de férias, viu, Lai? Muito tempo, mas está voltando recarregada, com toda a energia, para mais um período de trabalho. Mandar um abraço aqui para o... Nós não vamos dizer o nome, é um médico da perícia do INSS, lá da João 23, que fez a, que atendeu, que fez o atendimento da minha querida amiga Laiane e que é ouvinte da gente aqui. Um abraço! Obrigado pela audiência. 6h46, turminha indo para a escola agora, uma semana abençoada para você, de paz, de amor, de alegria, de muito aprendizado, viu? Já brincaram muito no fim de semana, então agora é hora de foco, de estudo e de aprender muito. Para você também, uma ótima semana de trabalho, que tenhamos uma semana de paz e de muitas bênçãos. Vamos juntos. Marcelo Magno por aqui até as 8h30 da manhã. Pura prestação de serviço, tem utilidade pública, tem a informação que importa, que impacta no seu dia a dia. Jornalismo de solução, jornalismo de transformação. Vamos juntos. Esse é o Jornal da Clube, maior audiência do horário no rádio em toda a região. Estamos apresentando Jornal da Clube. Oferecimento G3 Telecom, Ideal Alimentos, Pet Sky, ideal para o nosso pet. Antares Veículos, Armazém Paraíba, Lojão do Peixe, Dom Pneus, Estação Solar, Grupo Ferro Norte, Contracta, Nova Ceasa, Hospital do Olho, Clínica Ultra X, Unimed Teresina, Carvalho Super, Azteca Inkjet, Heavy Distribuidora, Modelo Móveis, NPJ Construções, Distribuidora Vitória e Autoescola Destaque. Bom, vamos trazer alguns destaques do Jornal da Clube para você. Em Pio Nono, um novo capítulo na política. Foi empossado neste fim de semana o prefeito Etinho Bezerra. Ele assume após o afastamento de Silas Noronha, preso sob suspeita de envolvimento em um esquema de exploração sexual de menores. Insegurança assusta motoristas de aplicativo na capital. Profissionais relatam casos de violência e cobram mais proteção nas ruas. Cresce o número de casos de gripe em Teresina. O aumento foi de 50% em relação ao ano passado, de acordo com os dados da Secretaria de Saúde até o momento. Médicos reforçam os cuidados com a saúde. Tem muitos casos de influenza diagnosticados, muitos mesmo. Diga porque eu fui buscar atendimento para uma sinusite e conversando com os médicos, tem muitos casos que têm testado positivo para influenza, um tipo de gripe mais... forte, né, que tem realmente deixado algumas pessoas incapacitadas para o trabalho até, ficam ali em casa, com febre, enfim, com esses sintomas mais de gripe mais pesada. Tem aumentado muito aqui na nossa região. Olha, a polícia destruiu gaiolas após resgatar 15 aves silvestres mantidas em casa. Mais de 800 quilos de drogas foram encontrados em sítio ligado à facção. Trecho da Avenida Maranhão deve ser liberado hoje, após obras. E o carro do motorista de aplicativo que foi encontrado morto, o veículo foi localizado, estava completamente queimado na zona rural da cidade de Brasileira. O veículo foi encontrado nesse fim de semana. Piauí tem alertas para chuvas intensas com riscos de alagamentos e ventos fortes para esse começo de semana, viu? 6:50, deixa eu trazer agora aqui o bom dia da Nayara Nádia. Nayarinha, bom dia para você, vamos lá, boa semana pra gente. Bom dia, Marcelo, bom dia aos nossos ouvintes, uma semana abençoada, minha gente, para todo mundo, seja uma semana iluminada. Já tô aqui esperando sua participação no 2107-6650, manda sua mensagem de áudio e de vídeo aqui pro nosso WhatsApp, conta pra gente como é que tá a cidade, transporte público, como é que tá o trânsito, minha gente, diz aqui no Jornal da Clube. Vou aproveitar esse destaque do Marcelo sobre os casos de gripe e lembrar que tem vacinação, né? Então, se você tá aí dentro desse público, no fim de semana teve vacinação ali para o pessoal na zona rural, procura o calendário, vai lá, vai se vacinar. Se você não tomou essa vacina ainda, se seu filho, sua filha não tomou essa vacina ainda e você tá nesse público-alvo, vai lá, gente, garante sua vacina, até para evitar casos mais graves, né? Então procura lá no Teresina Shopping, tem ponto de vacinação, mas também nas UBSs, nos bairros, a gente gosta sempre de alertar, o shopping sempre é muito lotado devido à alta procura, mas tem a UBS aí pertinho do seu bairro também, é um ponto de vacinação, vai lá e garante a sua vacinação, tá bom? 2107-6650, manda sua mensagem de áudio e de vídeo aqui pro nosso WhatsApp, conta pra gente como é que tá a cidade. Já tem criançada mandando mensagem aqui, Marcelo, no 2107-6650, dizendo aqui pra gente, é o Robson que tá mandando, bom dia, manda um alô pras crianças, o Miguel, o Benjamin e o Mirabel, todos os dias ligados no caminho da escola. Mirabel, Benjamin e Miguel, esse trio bom indo pra escola ouvindo a gente, bom dia, boa semana, boa aula pra vocês. Um beijo pra vocês, meninos. Obrigada pela participação e pelo carinho diário, viu? A gente fica feliz da vida quando a gente recebe essas mensagens aqui no Jornal da Clube, Marcelo. Vamos juntos. 6:51. Quem também tá pedindo um abraço aqui é... O pessoal mandou um abraço pra Tarsila. Hoje é o aniversário dela. Ela faz jornalismo na UESP e é fã de vocês. Quem mandou a mensagem não tem o nome aqui da nossa amiga. Diz pra gente aqui como é seu nome, pra gente poder dizer no jornal. Mas ela tá mandando, é Tarsila, Marcelo. Hoje é aniversário da Tarsila. E aí tem uma foto da Tarsila no dia que ela veio visitar aqui a TV com você. Ô, coisa boa. Tô vendo aqui, Tarsila. Um abraço pra você. Feliz aniversário. Um bom curso, um bom semestre de curso pra você. Logo, logo, muito em breve, será uma nova profissional do jornalismo. Quem sabe colega aqui da gente de redação. Tá bom, Tarsila? Valeu, um abraço e obrigado pela sua participação com a gente aqui. 6:52. WhatsApp, tamo online, não é, Nayara? Tamo online no 2107-6650. Manda sua mensagem aqui pra gente. Já estamos recebendo mensagem, Marcelo, daquele jeitinho que a gente gosta, com aquelas vozezinhas fofas no momento fofura. Já tem ouvinte mandando mensagem aqui pra gente. Já, já a gente traz a participação no nosso momento fofura, mas também já tem participação dos ouvintes aqui dizendo: bom dia, moro no fim da Kennedy, após o balão da Pedra Mole. Existe uma granja aqui que está com odor insuportável. Temos que ficar dentro de casa trancado. Seria possível nos ajudar? De repente, o proprietário utiliza algum produto para eliminar esse odor. Vamos ver com a Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente. Agora, acho que a Prefeitura pode dar o direcionamento aí, Nayara, para o órgão competente, porque aquela área... no passado, né, já foi mais afastado da área urbana, mas agora ali é zona urbana, tem muitas casas, muitos condomínios e tem essa reclamação que precisa ser atendida pela prefeitura, tem que mandar uma equipe lá para verificar. Tá, já vou encaminhar aqui pro pessoal da prefeitura. Aí, só para completar, Marcela, a gente trouxe o abraço para Tarsila, que tá completando um ano hoje aqui. Quem mandou mensagem pra gente foi a Thaís. Ela diz: ó, sou ouvinte de vocês e fã do programa. Ô, Thaís, obrigada pelo carinho, viu? Ela que mandou mensagem aqui para Tarsila, Marcelo. 6:54, esse é o Jornal da Clube com você, ao vivo até às 8:30 da manhã. Estamos apresentando Jornal da Clube. Oferecimento G3 Telecom, Ideal Alimentos, Pet Sky, ideal para o nosso pet, Antares Veículos, Armazém Paraíba, Lojão do Peixe, Dom Pneus, Estação Solar, Grupo Ferro Norte, Contracta, Nova Ceasa, Hospital do Olho, Clínica Ultra X, Unimed Teresina, Carvalho Super, Azteca Inkjet, Heavy Distribuidora, Modelo Móveis, NPJ Construções, Distribuidora Vitória e Autoescola Destaque. Bom, vamos lá, 6 horas e 56 minutos, 6h56, vamos trazendo a participação da turminha também, né? Aqui no jornalismo a gente prioriza os pequenos logo no começo da manhã, que é o horário que eles estão indo para a escola, e claro, né? Tem as notícias, tem a cobertura dos principais fatos ao longo de todo o programa. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, tia Nayara. Bom dia. Meu nome é João Guilherme, eu estou indo para a escola agora com meu pai e todo dia a gente vai ouvir na Rádio Clube. Valeu, João Guilherme. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você. Boa aula. Abraço também para o seu pai. E obrigado pela audiência, tá bom? Boa semana para você. Vamos juntos aqui sempre. É um prazer te fazer companhia e para o seu pai, para todos os nossos ouvintes, nessa hora aqui que a turminha vai para a escola e que os pais também estão indo trabalhar. 6h56, 2107-6650. WhatsApp do Jornal da Clube para sua participação. O espaço está aberto. Manda pra gente aqui a sua participação pelo nosso WhatsApp, tá bom? Vamos juntos. A notícia do dia você ouve aqui. Jornal da Clube. 15 aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro foram resgatadas neste domingo. Foi na casa de uma casa no povoado Bela Vista, que fica na zona rural de Teresina. No local, 17 gaiolas foram destruídas. Segundo a Polícia Militar, o Batalhão de Polícia Ambiental, um termo circunstanciado de ocorrência foi aplicado contra o responsável pela residência para registrar essa infração de menor potencial ofensivo. O resgate foi realizado durante a Operação Patrulhamento Ambiental Rural, que acontece nos fins de semana aqui em Teresina. Foram apreendidos várias espécies de pássaros, bigodes, galos de campina, casacas, papacapim, canário da serra, papagaio, currupião e outros também. Os animais foram encaminhados para a sede do batalhão e hoje deverão ser levados para o centro de triagem de animais, o CETAS do IBAMA. Lá eles serão avaliados para verificação da possibilidade de soltura, conforme o estado de saúde e nível de domestificação. Manter animais silvestres em cativeiro sem autorização dos órgãos competentes é crime ambiental, é lei federal, que estabelece pena de detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa. Grupo Ferro Norte, seu parceiro forte, informa a hora certa. 6h58. Vamos seguindo com o nosso Jornal da Clube e tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. 2107-6650. Vamos conversando com o povo. Jornal da Clube. Bom dia. Bom dia, tio Marcelo. Bom dia, tia Nayara. E bom dia, tio Marquinho. Nós estamos indo para a minha escola, com o papai, com a mamãe e com Jesus. Você está bem? A tia Nayara. Tudo tá bem? Bem, graças a Deus. O tio Marquinho está bem? Deus abençoe ninguém, parabéns. Obrigado, tchau. E a gente estamos ligados aqui na Clube FM. Muito bem, eu acho lindo ele fala. Vou com o papai, com a mamãe e com Jesus. Muito bem. Samuel Heitor, um abraço para você, para sua família e uma ótima semana, tá bom? Conta sempre com a gente aqui. Prazer ter o Valmir, que é o pai dele, que está acompanhando a gente também no trânsito, ligado no Jornal da Clube. Bom dia, Marcelo. Hoje é aniversário do Davi Cunha. Tá indo para a escola agora, tá indo lá para o CPI, né? Deixa eu mandar aqui um abraço pro Davi. que está acompanhando a gente, vamos até gravar aqui, pode ser que o Davi já tenha chegado na escola. Davi Cunha Costa, meu amiguinho, um abraço para você, que o Papai do Céu abençoe muito a sua vida, com paz, com alegria e com muitas realizações, que você realize seus sonhos, seja sempre muito feliz e tenha sempre a sua família unida aí a você, tá bom? Um beijo enorme. O Davi Cunha, de aniversário hoje, ligado com a gente, Nayara. Ô, Davi, um beijo pra você. Parabéns, viu? Muita saúde. Aproveita bastante o seu dia. Valeu, valeu, minha gente. Vamos juntos. Marcelo, 7 horas em ponto, Nayara. Vou aproveitar pra mandar um abraço aqui pro meu tio maravilhoso, tio Chiquinho. Ele foi meu tio durante... É meu tio, na verdade, a gente é lá da igreja de Lourdes, quando eu fiz o encontro por lá, sempre cuidou muito bem da gente, ele tá mandando mensagem aqui dizendo, olha, vocês hoje estão radiantes, uma boa semana para todos vocês, obrigada, viu, tio, pelo carinho dele e de toda a família que sempre vai pro trabalho aqui acompanhando o Jornal da Clube. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Simplício Júnior, que tá acompanhando a gente agora no Uber, tá com o Edito, que é o motorista lá que tá fazendo o transporte dele. E quando ele entra no Uber, o carro já está lá, o motorista já está ouvindo a gente. Então, obrigado a todos os motoristas de transporte por aplicativo, taxistas, pessoal das vans, dos ônibus, quem trabalha com transporte, também de mercadorias, tem muita gente agora nas entregas já acompanhando a gente. E para o motorista de Uber aqui, o Edito, está ligado, está acompanhando, está transportando aí os seus passageiros e nesse momento está levando aí o Simplício Júnior, está transportando o Simplício. Simples, meu amigo, uma boa semana para você. Grande Edito, meu amigo, obrigado pela audiência. Continua levando aí esse nosso som pelas ruas e avenidas da cidade, tá bom? Prazer muito grande estar com você. 7 horas, 1 minuto, 7:01. Vamos seguindo, trazendo aqui sempre com prioridade a participação dos nossos ouvintes no 2107-6650. Jornal da Clube. Vamos lá, conversando com o povo, deixa eu ver aqui. Marcelo, tem carimbo de resolvido, hein? Deixa eu ver, foi a reclamação da... sexta-feira, e aí o ouvinte disse aqui o seguinte: a força que o Jornal da Clube tem é impressionante. Mal acabou o programa, apareceu o carro para consertar. Muito obrigado. Então, já mostrou aqui o problema resolvido. Bom dia, Marcelo. Carimba, obrigado a todos. Então, vamos lá. Carimbo de resolvido, logo no comecinho do programa, 7:02 da manhã. E foi bem rápido, né? O Joel Rodrigo que mandou aqui pra gente, porque a gente, essa reclamação, ela foi ao ar às 7 horas da manhã. Eu vou trazer o horário exato aqui para o nosso ouvinte ter uma noção. 7:07, na sexta-feira. Quando foi às 9 horas e 20 minutos, a equipe da Águas de Teresina já estava lá no local, 2 horas depois, resolvendo o problema. Então, assim, gente, aqui a gente reclama, reivindica, cobra, mas também elogia quando o serviço é feito ali com rapidez. Então, obrigado, pessoal, da assessoria de comunicação da Água de Teresina por ter feito essa ponte tão rápido e o pessoal do operacional que mandou resolver logo lá o problema aqui do nosso ouvinte, tá bom? Obrigado, vamos juntos. Esse é o trabalho que a gente vai fazendo no dia a dia aqui, claro, né? Com o apoio total dos nossos ouvintes, com a participação efetiva. É o ouvinte que conduz o programa, a gente tá aqui só mediando. 7:03, bom dia. Bom dia, tio Marcelo. Bom dia. Hoje é meu dia de aula, muito alegre. Coisa com boa. Jesus e com meus pais. Que o Senhor tá bem. Que Senhor, Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe também, Mirela. Beijo pra você. A Mirelinha é filha do meu amigo Leonardo Matos. Sempre ligada aqui com a gente. Mirela, Papai do Céu te abençoe. E você tem uma ótima semana, que bom que você vai alegre, vai toda feliz para a escola também. Valeu, Mirela. Bom dia aqui para o Benedito e para a Raíssa, indo para a escola agora com o papai Danilo. Beijo para vocês, boa aula, tá bom? Valeu, Danilo, abraço para você, meu amigo. Jornal da Clube. Seguindo com o Jornal da Clube e as informações do Piauí e do Brasil, tudo que você precisa saber para ficar bem informado, você confere com a gente aqui no Jornal da Clube. E olha, o trecho da Avenida Maranhão interditado desde março para obras da Galeria P10, lá no entorno ali do bairro São Pedro, deve ser liberado nos dois sentidos hoje, segundo a Prefeitura de Teresina. De acordo com a S-Trans e a SDU Sul, as duas faixas de circulação, Centro-Sul e Sul-Centro, serão liberadas antes da aplicação do asfalto, para reduzir os impactos do trânsito. O Isaac Menezes conversou com a nossa equipe, que é o superintendente da SDU Sul, e disse que a superintendência está fazendo uma solução técnica com material mais resistente na base para poder liberar o tráfego quanto antes. O asfalto será aplicado posteriormente, assim que a empresa tiver essa janela maior de estiagem, né? Foi o que ele explicou. Quando o sol abre, esse é o WhatsApp da sua companhia do comecinho do dia. Bom dia, Marcelo Magno. Tudo bem, meu amigo? Estou entrando em contato para repassar uma demanda urgente aqui na rua Telégrafo, no bairro Santa Cruz. Uma obra de correção do meio-fio foi iniciada, mas não foi concluída. Acabaram deixando também vários buracos no asfalto. Metade da via está interditada. Tem a melhor massa de cuscuz de arroz, o melhor flocão de milho. Você vai fazer aquele cuscuz gostoso. E aí a gente depois, aqui no Nordeste, a gente faz de tudo, né? Bota com carne de sol, com carne desfiada, com frango desfiado. Coloca ali com carne moída, com aquele caldinho em cima. Então, queijo coalho, com ovos. Meu amigo, combina com tudo. E o café da manhã reforçado tem que ter produtos da Ideal Alimentos. Tem gente que prefere, eu gosto dos três, do cuscuz de milho, do cuscuz de arroz ou do beiju, da tapioca, massa pronta, prática. É a mais gostosa, mais macia, mais saborosa do mercado. O Thiago Siqueira está mandando aqui para gente. Você tem reclamação, olha só como é que está o canteiro central na Avenida Rossini Morada Luna, aviador Rossini Morada Luna, perto da Avenida Presidente Kennedy. E assim, ó, eu tô de carro, mas dá pena dos pedestres. Olha a situação do ciclista. O ciclista passando ali pela lateral não tem como ir pelo meio. No meio não dá pra... Até pra atravessar a avenida tá complicado porque tem um matagal. Tá boa não a situação, viu? Aproveitei aqui pra parar o carro, fazer o registro e reclamar pra você. Então assim, tem que ter esse mutirão aí de capina, de limpeza. Tem muito mato espalhado por essa região. São 7 horas e 33 minutos, 7h33. Valeu, Thiago. Abraço para você, meu amigo. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado, você confere com a gente aqui no Jornal da Clube. E o oferecimento do Jornal da Clube é da Estação Solar. Há mais de 25 anos, você pode confiar. No Piauí ou Maranhão, presente a gente está. É a Estação Solar, pra você economizar. É a Estação Solar, você pode confiar. Calor nunca mais, é mais conforto pra família. Estação Solar, telefone 86-999-450033. Estação Solar, minha gente, entra em contato, parcelamento em 12 vezes sem juros, direto com a Estação Solar, viu? Trabalhando com os melhores equipamentos do mercado. Tem várias linhas de financiamento onde você adquire o seu sistema em até 72 vezes, 72 parcelas. Tem até 6 meses para começar a pagar, pagando a primeira parcela já com a economia que você vai ter na conta de energia, viu? É, meu amigo, você compra o seu projeto de energia solar e vai ter o seu desconto, né? Aquele desconto especial com o pessoal da Estação Solar. Estação Solar em Teresina é qualidade para você, está presente nas principais obras, você vai ter economia de verdade. Então entra em contato, pede seu orçamento, sem compromisso, WhatsApp 86-999-450033, 99945-0033, tá bom? Estação Solar, integrador VEG 5 estrelas, energia do sol para você economizar. Estamos apresentando Jornal da Clube, oferecimento G3 Telecom, Ideal Alimentos, Pet Sky, ideal para o nosso pet, Antares Veículos, Armazém Paraíba, Lojão do Peixe, Dom Pneus, Estação Solar, Grupo Ferro Norte, Contracta, Nova Ceasa, Hospital do Olho, Clínica Ultra X, Unimed Teresina, Carvalho Super, Azteca Inkjet, Heavy Distribuidora, Modelo Móveis, NPJ Construções, Distribuidora Vitória e Autoescola Destaque.

Distribuidora Vitória, parceira de grandes marcas. WhatsApp 869-9465-2865. Economia todo dia e toda hora. Na Distribuidora Vitória. Distribuidora Vitória. Novo Ford Territory, com teto solar panorâmico, câmeras 360 e espaço que impressiona toda a família. E mais, são 6 airbags para segurança total e conforto com bancos ventilados e ar dual zone. Na Ford Antares, você garante o seu Territory com taxa zero em 24 vezes e até 100% da tabela Fipe no seu usado. Aproveite essa condição imperdível. Ford Antares, sua concessionária Ford em Teresina. Desacelere, seu bem maior é a vida. No Jardins Leste 2, segunda etapa, bem-estar e praticidade andam juntos. A poucos passos de casa tem academia e um centro comercial completo, com farmácia, restaurante e muito mais, com uma área de lazer completa. Apartamentos com 59 metros quadrados, 3 quartos, sendo uma suíte e elevador. Aproveite as condições especiais de lançamento. Jardins Leste 2, segunda etapa, na Avenida Nicanor Barreto. Mais um empreendimento NPJ Construções. Vendas no local e nas melhores imobiliárias. Áreas. Cuidar da manutenção do seu carro é essencial para garantir segurança e desempenho do seu veículo. Na Dom Pneus Auto Center, você encontra toda a linha de pneus Continental com 5 anos de garantia, além de manutenção completa do seu carro com o menor preço de mercado. Fazemos o check-up de até 15 itens de forma gratuita e facilitamos o seu pagamento. O cartão estourou? Parcele em até 10 vezes no boleto com a Dom Cred, seu parceiro em crédito automotivo. Dom Pneus Auto Center, confiança na avaliação, serviço com precisão. 3 lojas em Teresina, Miguel Rosa, Barão de Gurgueia e João 23, e filial também em Parnaíba. O que só era visto em filmes futuristas agora é realidade. Exames médicos de imagens em alta resolução. A Ultra X apresenta a ressonância magnética 3D com inteligência artificial, a primeira do Nordeste. Economia de tempo e precisão com a última geração de tecnologia para a realização de exames. Na clínica Ultra X, o futuro já está entre nós. Consultas e exames 86-3194-5555. Responsável técnico Dr. Charles Veloso, CRMPI 2954. Se você pensou em peças pro seu carro, do caminhão pra van e picape também. Com qualidade, garantia, o melhor preço todo dia. Vem pra Rap que a sua peça a gente tem. Pediu, chegou aquela peça que faltava. Pediu, chegou aquele óleo que acabou. Pediu, chegou da pastilha que freava até a correia que quebrou. Se é peça automotiva, na Rap pediu, chegou. É isso aí, minha gente. Pensou em peças? Pensou Rap? Ligue 86-2107-1900 e faça já seu pedido. Rev, fazendo seu caminho melhor. Vídeo chegou. Nova Ceasa, direto do produtor, para a mesa do consumidor. Tudo no atacado e varejo. Aqui todo dia tem o melhor preço. Venha economizar. Nova Ceasa tem tudo pra você. Frutas, legumes e ovos, tem carnes, tem peixes e cereais. Ceasa, um centro de abastecimento completo, com produtos fresquinhos direto do produtor para a sua casa. Nova Ceasa. A vida acontece o tempo todo, aqui e agora. O tempo passa, a medicina avança, mas o que é essencial para a Unimed permanece intacto. Ser suporte de quem cuida e porto seguro de quem busca cuidado. Há 43 anos, a Unimed Teresina está onde a vida mais precisa, nem à frente, nem acima, do lado. Unimed Teresina, há 43 anos, do lado da vida. Azteca Inkjet, impressão é a solução, impressão é a solução. Comprar ou alugar. Azteca Inkjet, novo endereço, Coelho de Resende 354, Centro Norte, ao lado da nova Sublitransfer. WhatsApp 988761692. Siga também nas redes sociais, arroba Azteca Inkjet, oficial. Qual é o telefone do Hospital do Olho? 86-3194-1000. Se eu quiser falar com o Hospital do Olho, 86-3194-1000. Veja bem, os olhos são muito importantes, janelas da alma e do coração. Vem pro Hospital do Olho enxergar mais longe, que a gente cuida da sua visão. Qual é mesmo o telefone do Hospital do Olho? 86-31-94000. E pra marcar consulta no Hospital do Olho? 86-31-94000. Jornal da Clube. As primeiras notícias do dia com a credibilidade do jornalismo do Sistema Clube de Comunicação. Aqui gente cuida de gente. Nosso negócio é ser humano. Credibilidade e respeito. Dedicação todo dia e todo ano. Serviços terceirizados que dão o melhor resultado. Você também, humanidade no atendimento, qualidade em tudo que faz. Uma equipe comprometida, nosso time é competente demais. Trabalhamos com tranquilidade e garantia, Contracta Serviços. Trabalhando com amor e alegria, serviços terceirizados que dão o melhor resultado. Só a Contracta tem. Vem pra Contracta você também. Serviços terceirizados. Nosso negócio é ser humano. Super chegou com as ofertas desta segunda. Filé de peito de frango Sadia ou Bonasa, 17,90 com clube. Chuchu, laranja, pepino quilo ou coco, 2,99. Coxão duro, lagarto ou mussarela o quilo, 36,90 com clube. Peito de frango ou café rancheiro, 12,90 com clube. Frango, coxa, sobrecoxa o quilo, ou óleo elogiata, 8,90. Leite Italac, lava roupas Dragão ou papel mili, 6,79 com clube. Pague suas compras do seu jeito. Pix, dinheiro, débito, crédito ou ticket. Jornal da Clube, a notícia que você confia. De volta com o Jornal da Clube, agora 7:48, 7:48, e a gente já volta trazendo participação dos nossos ouvintes. O 21076650 é o canal para você participar com a gente. Então vamos trazendo mais participação do povo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Nayara. Bom dia a todos os ouvintes. Gilson da Zona Sul. Bom dia, meu amigo. Marcelo, tem um buraco muito grande aqui na BR-316. Quem vem do Porto Alegre para o centro. Esse buraco fica aqui logo antes da passarela. Aqui, a primeira passarela aqui do balão do Porto Alegre. Um buraco já está tomando já quase toda a pista da direita. Da pista de baixo. Da BR-316. Passa lá pro doutor Ribamar para que ele possa acionar a empresa aí de manutenção aqui dessa BR. Bom dia e um bom trabalho a todos. Bom dia, meu amigo. Obrigado. Já passamos, inclusive, né, Nayara? Já encaminhamos pro pessoal do DENIT a demanda aqui do Gilson Vale, nosso ouvinte. Valeu, Gilson. Bom dia para você, meu amigo. Vamos seguindo. Tem mais ouvinte conversando com a gente. O nosso programa é uma grande conversa, o povo vai mandando aqui as mensagens, a gente vai interagindo, vai dando encaminhamento aqui para as pautas, mas é uma grande conversa. Bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, Nayara. Deixa eu lhe dar uma informação. Lá naquele adutora que estourou em frente ao conjunto Bela Vista, sentido centro, lá já está, o asfalto já cedeu de novo, já tem buraco, já causou acidente. Pedi para a Água de Teresina novamente construir lá o asfalto que cedeu na BR, em frente ao Conjunto Bela Vista, sentido centro, tá bom? Bom dia. Já tá cedendo, Nayara, a gente tem recebido reclamações, muitas participações de lá, né? Gente, para quem não é da região, teve aquele rompimento de uma adutora no ano passado, foi ano passado, Nayara? Então, tem uns meses aí. Foi esse ano. Eu fiquei perdido se foi esse ano foi já. Foi esse ano. Já, né? Bom, e teve um trabalho da Água de Teresina para poder substituir a tubulação e aí depois fechar o buraco. Ficou ruim no começo, depois ficou mais alto. Foram lá, fizeram um trabalho novamente lá para renivelar. O certo é que está com problema de novo. Já está cedendo, está chamando atenção aqui o Geraldo Alencar e outros ouvintes também que já passaram por lá e que já mandaram para a gente aqui. A gente está conversando com a Água de Teresina sobre isso, viu? Saber se a empresa já tem conhecimento. Se não, mandar uma equipe lá para poder fazer uma verificação e já programar um serviço para deixar nivelado, para fazer lá a correção do solo, não é, Ana? E até, Marcelo, já trazendo uma resposta sobre isso, normalmente, quando a gente traz essas reclamações aqui da Água de Teresina, eles mandam uma equipe no local ainda no mesmo dia para saber se é de responsabilidade deles. Se for, eles já colocam logo no cronograma aí para tentar executar quanto antes. Já falei também com o Ribamar Bastos do DENIT sobre essa situação. 7h52, bom dia, me chamo David, sou aqui do Jacinta Andrade. Gostaria de uma força de vocês sobre uns vazamentos de água nas ruas do Jacinta Andrade, principalmente nas quadras 152 e 131. Mandando mensagem pelo aplicativo da Água de Teresina, mas nunca deu certo. E com vocês, vendo as fotos, como vocês veem nas fotos, as ruas estão todas esburacadas. Mas tá mesmo, viu? Muito buraco, tá feia a situação aqui. Só que nesse caso, Marcelo, eu mandei tanto para Águas de Teresina como também para a prefeitura, porque eu não sei se tem situação de drenagem. Sim. Aí, porque é no meio da pista também, né? Ali tem muita água. Tem muita água também. Então, eu mandei para os dois, para a gente descobrir quem é o responsável aí por essa situação, quem pode resolver esse problema. Obrigado, aqui é o David que mandou para a gente. Valeu, David, bom dia para você. Conversando com o povo, bom dia, Marcelo, aqui na Avenida Presidente Kennedy. Está uma confusão grande aqui, viu, Marcelo? Até os ônibus estão furando a fila de quem está esperando. Qual o trecho aí da Kennedy, Isaías Pires, que mandou aqui para a gente? Bom dia, Isaías. O certo, meu amigo, é que nesse horário, a partir de 7h20, na verdade, começa antes das 7h o trânsito mais intenso. Mas depois desse horário, fica mesmo ali fechado, fica complicado, trava mesmo, viu? Quem precisa vir. É uma situação que a prefeitura tem que ver o mais rápido possível a abertura de vias alternativas para o pessoal da região da Grande Pedra Mole. Só a Presidente Kennedy não suporta mais, é uma região que está crescendo, continua crescendo, e que tem, Nayara, também ali a perspectiva de criação, já lançamento de novos empreendimentos de habitação, de novos condomínios, de casas, de apartamentos. Portanto, a prefeitura precisa já estudar, né? Ver no plano diretor da cidade o que é que está previsto lá para aquela região, abertura de novas vias. Eu acho que o prolongamento ali da Raul Lopes até a ponte Leonel Brizola ali, ligando ali o pessoal do outro lado, lá da região da Grande Pedra Mole, tem que ter essa via importante também para as pessoas que passam por ali. 7h54. Jornal da Clube. Vamos lá, tá um trânsito gigante lá na Avenida Presidente Kennedy, hein? Você que tá vindo por aí, fica atento. Mandar um abraço pro pessoal da Trans Harley, circulando pela cidade, acompanhando aqui a gente. Um abraço, meu compadre Greenhalf, tá sempre ligado por aqui também. Tem mais ouvinte, bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Marcelo. Nayara, eles vieram, tiraram o vazamento aqui do residencial Leonel Brizola, que eu falei na sexta, finalmente. Mas não terminaram ainda o serviço, tá? Aí essa foto que eu mandei. Pronto, tá quase. Mandou até a foto, inclusive. O vazamento foi corrigido, falta só fazer lá o reparo da pavimentação, colocar tudo no lugar, mas tá ainda, inclusive, interditado lá o ponto onde foi feito esse serviço lá para tirar o vazamento. Que bom que o vazamento já foi tirado. Deixa eu só ver qual foi o dia. Nayara, deixa eu ver aqui. Acho que foi na sexta-feira, não foi? Exatamente, sexta-feira. Sexta-feira teve a reclamação. Na sexta-feira, 9h50 da manhã, eles foram lá para resolver. A reclamação foi por volta de 7 horas da manhã. 9h50 eles foram lá para resolver, já com a foto aqui, inclusive, do pessoal trabalhando. Foi rápido, mais uma vez a gente agradece o pessoal da Água de Teresina. Como eles corrigiram na sexta, é provável que hoje já passem lá para poder corrigir também lá na quadra C7. Esquadra 17, casa C7, residencial Leonel Brizola. Obrigado, meu amigo, abraço para você. O Ramon Rodrigues, que mandou mensagem pra gente. Conta com a gente, viu, Ramon? O espaço tá aberto aqui pra sua participação sempre, meu amigo. A notícia do dia você ouve aqui. Jornal da Clube. Bom dia, Marcelo e toda a equipe. Tem uma buraqueira que só aumenta na Miguel Rosa, em frente ao Banco do Brasil, e há meses não existe, que existe aquele buraco que dois pneus estão lá sinalizando. Mas mesmo que nada, já vi tu passando por lá várias vezes, Água de Teresina também, já vi carro da SDU passando pelo local e ninguém resolve. Só pode ser falta de humanidade, Marcelo, desses órgãos, porque o órgão responsável por esse problema, se passa pelo local, não havia necessidade de denúncia na rádio nem em outro canal. E nesse local é uma via de muito fluxo, não importa o horário, impossível a autoridade competente não ter conhecimento desses buracos. Verdade. A gente tem um circuito de câmeras ali na TV e, aliás, a gente tem a parceria com o circuito de câmeras da cidade, da própria Citrans, e eu estava vendo há alguns dias, quando mostrou lá, tinha um lamaçal, água para todo lado, e essa buraqueira toda. Depois eu passei pelo local e constatei mesmo de perto o problema. Verdade, viu, meu amigo? A gente está mandando aqui para a prefeitura o Patrick Kelvin, que mandou pra gente essa mensagem. Valeu, Patrick, bom dia pra você. Conta com a gente, vamos cobrar aqui uma solução pra esse problema e ficar acompanhando também, tá bom? 7h58. Jornal da Clube. A notícia que você confia. A notícia em que você confia. 2107-6650, 2107-6650. Canal para sua participação, canal aqui para interação com o nosso ouvinte. Grupo Ferro Norte, seu parceiro forte, informa a hora certa. Confirmando, reforçando a hora certa, pertinho de 8 da manhã, são 7h58. Não chega atrasado ao seu compromisso. Oferecimento aqui do Grupo Ferro Norte, seu parceiro forte na hora de construir ou reformar. Precisou de tudo em aço, em alumínio. Você vai precisar da empresa que é referência em todas as regiões aqui, Norte e Nordeste. Nas duas regiões, as maiores do país. Tem lojas espalhadas e mandando seu produto para todo canto do Brasil também, viu? Grupo Ferro Norte, seu parceiro forte, parceiro aqui do Jornal da Clube. Ferro Norte, Ferro Leste, tudo em ferro e aço para construção civil. E na Ferro Norte, alumínio e inox, na Avenida João 23, você encontra a solução completa em drywall para construções inteligentes, divisórias para ambientes de todos os tamanhos, construção a seco, acabamento perfeito e rapidez na instalação, grande variedade em ACM para transformar o seu projeto. Tem ainda placas cimentícias, gesso acartonado, esquadrias das linhas Hidro, perfis de alumínio, um mix com todos os produtos para a sua obra. Lojas em todas as regiões de Teresina e também em Timon, Picos e Parnaíba. Grupo Ferro Norte, seu parceiro forte. 7h59. Jornal da Clube. Bom, e as demandas que vêm das ruas, que vêm dos bairros, que vêm de todos os cantos da cidade. Marcelo, por favor, bom dia, nos ajude a conseguir a limpeza das ruas do Disseu 2, principalmente da quadra 372. A rua está quase toda tomada pelo mato, as ruas aqui da região. Quem está mandando a mensagem para a gente é o Sérgio. Sérgio, meu amigo, abraço para você. Pode contar com a gente já. Aliás, estou lhe falando aqui, a Nayara já solicitou já encaminhou essa demanda aqui para a prefeitura, tá bom? Valeu, meu amigo, abraço para você. Jornal. Jornal da Clube. As primeiras notícias do dia com a credibilidade do jornalismo do Sistema Clube de Comunicação. E o oferecimento do Jornal da Clube é do Carvalho Super e do Carvalho Mercadão. Confere aí as ofertas deste 13 de abril. Seu Super chegou com as ofertas desta segunda. Filé de peito de frango Sadia ou Bonasa, 17,90 com clube. Chuchu, laranja, pepino quilo ou coco, 2,99. Coxão duro, lagarto ou mussarela ou quilo, 36,90 com clube. Peito de frango ou café rancheiro, 12,90 com clube. Frango, coxa, sobrecoxa ou quilo, ou óleo elogiata, 8,90. Leite Italac, lava-roupas Dragão ou papel mili, 6,79 com clube. Pague suas compras do seu jeito. Pix, dinheiro, débito, crédito ou ticket. Tudo no Carvalho Super e no Carvalho Mercadão, mais perto de você, tá bom? Carvalho Super e Carvalho Mercadão. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Nayara. Bom dia, meu amigo. Marcelo, a minha solução para não pegar engarrafamento aqui na cidade de Teresina, eu faço o seguinte: geralmente o meu horário de saída de casa é 6h30. Então eu opto por sair 6h15 da manhã. A via está muito, muito vazia nesse horário. Então muita gente vai deixar os filhos 7h da manhã na escola, só que sai de casa 6h45, sai de casa 6h50, às vezes chega atrasado e pega todo esse engarrafamento. Então, se o cidadão quiser uma solução rápida, programe seu relógio, saia 10 minutinhos antes do horário previsto de saída, 15 minutos antes, e você vai achar a Teresina bem limpa. Você vai pegar aqui uma João 23 quase sem trânsito. Tá aí, eu já venho ali mais cedo também pela Kennedy, já é mais tranquilo, mas olha, mesmo vindo cedo já tem um trânsito, já tá intenso, mas flui tranquilamente. Mas conversando com os amigos que saem ali, sei lá, Nayara, 15 minutos depois, já muda radicalmente, né? Agora, infelizmente, por falta de algumas opções, Teresina, Timon, o cidadão tem que sair bem mais cedo de casa, bem mais cedo de casa, para poder chegar no horário, para poder evitar o trânsito, né? Ou seja, é um tempinho ali que você teria para descansar um pouco mais, enfim, para não ter essa correria toda. Mas são as adaptações que a gente faz no dia a dia da gente para poder não enfrentar tanto trânsito e não chegar atrasado aos compromissos, né? Para deixar o filho no horário certo na escola, para chegar ao trabalho também, é isso que acontece. Bom, são 8h03, 8h03, bom dia Marcelo, Nayara, equipe da rádio. A cratera só está aumentando aqui no Bela Vista, mais um remendo que não deu certo, um carimbo da prefeitura, nem um ano durou, viu? Deixa eu ver aqui, pronto, esse aqui já foi mais cedo. Agora a informação aqui do trânsito. Marcelo, aqui na Avenida Walter Alencar, quase chegando na Avenida Miguel Rosa, no sentido da Avenida Maranhão. Nayara, tem uma foto aqui que eu não consegui abrir, deixa eu ver. Ah, tá aqui, não, tá aqui. Agora, deixa eu ver, passa um carro, abastecer. Vai lá, Nayara, vou ligar teu microfone, porque pra mim aqui não tá disponível a imagem. Vamos lá. Que ele diz aqui que ficou uma faixa toda inutilizada, porque Sim. Tem um carrinho vendendo pastel ali do lado. Caldo de cana. E aí as pessoas não podem utilizar. Fica na metade da faixa, né? É, porque fica na metade da faixa. Tá até mostrando aqui pro Marquinhos. Só e organizar ali, ver. Atenção, né? Ver com o pessoal daquele imóvel do lado, tem até uma calçada mais recuada, se não dá para colocar ali. Pro colega que tá vendendo lá o pastel, né, do produto dele, não ser prejudicado, vender os seus produtos e para não atrapalhar o trânsito. Eu acho que na conversa, de repente eu estou vendo aqui na área que tem uma calçada mais larga, talvez isso. Dê para colocar aí sem atrapalhar a passagem do pedestre. Então é só para fazer esse ajuste, tem até um freezer na calçada ali também, né? É aquela história, organizando, combinando, dá tudo certo, fica bom para todo mundo. Não dá para fazer o trabalho e atrapalhar as pessoas. E também não dá para tirar ali o sustento do cidadão, vamos conversando, coloca num local mais adequado e vida que segue, fica bom para todo mundo. 8h05, Marcos Teixeira, bom dia para você. Bom dia, Marcelo Magno, bom dia, Nayara, e um bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Vamos aqui atualizando, Marcelo. Muitas decisões, Marcelo, que envolvem a gestão municipal no Piauí, envolvendo prefeitos. Nós tivemos no final da semana passada uma decisão, Marcelo, lá do juiz do município de Cajueiro da Praia, que cassou o prefeito da cidade, o prefeito Felipe de Carvalho Ribeiro. E também cassou, Marcelo, o mandato da vice-prefeita, a Natália Régia de Carvalho. Eles, Marcelo, são acusados de abuso do poder econômico ainda durante a campanha eleitoral em 2024. E lá na decisão, no caso lá de Cajueiro da Praia, além da cassação dos mandatos do prefeito e da vice, o juiz também tornou os dois inelegíveis por um período de 8 anos. Então, decisão já no final da semana passada, que envolve aí a gestão municipal lá em Cajueiro da Praia. E aí a gente lembra, né, que nesse caso ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, é mais um prefeito que tem ali uma decisão em primeira instância, levando à cassação do mandato e tornando o prefeito, nesse caso lá é a vice-prefeita, inelegíveis em função de denúncia de abuso do poder econômico durante as eleições de 2024. E tem outra situação que também envolve decisão judicial, e nesse caso, Marcelo, o prefeito se encontra inclusive preso, envolve lá o município de Pio Nono. O prefeito Silas Noronha, do PSD, foi preso por suspeita de exploração sexual de adolescentes. Inclusive, no final de semana, ele foi transferido, né? Após a audiência de custódia, ele foi levado para a cadeia pública lá do município de Altos. E lá em Pio Nono, Marcelo, já tem mudança na gestão. O vice-prefeito Etinho Bezerra, do MDB, já assumiu o comando da cidade. A posse, inclusive, aconteceu no último sábado. Portanto, decisões também da justiça mudando a rotina, envolvendo a questão da gestão pública municipal lá no município de Pio Nono. Então, em Pio Nono, o prefeito Silas Noronha, do PSD, foi preso, e o vice Etinho Bezerra, do MDB, já tomou posse no último sábado. E aqui a gente só lembra que a prisão do prefeito, ela aconteceu a partir de investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA em Teresina, a partir da denúncia, Marcelo, de um ex-assessor do prefeito, que denunciou um esquema de aliciamento de adolescentes de 13 e 14 anos. De acordo com a denúncia apresentada contra o prefeito, uma das vítimas teria recebido inclusive R$1.000 para ir a um motel com o prefeito e foi ameaçada de morte ao tentar relatar o acontecido. Então a gente acompanha aí decisões graves que envolve a gestão municipal. No caso de Pio Nono, o prefeito divulgou uma nota, o prefeito Silas Noronha, informando que se apresentou à justiça com o objetivo de prestar todos os esclarecimentos necessários, prezando pelo bom andamento das investigações aos quais vem sendo submetido. O prefeito reafirma seu compromisso com a transparência, com a verdade e com o bem-estar da sociedade. O prefeito nega, Marcelo, né, as denúncias que existem contra ele. Portanto, aí, no caso de Cajueiro da Praia, o prefeito e a vice cassados por abuso do poder econômico, lá em Cajueiro da Praia é uma ação eleitoral, e já em Pio Nono tem uma investigação por suposta exploração sexual de crianças e adolescentes, que culminou com a prisão do prefeito Silas Noronha, lá em Pio Nono, prefeito do PSD, e o vice Etinho Bezerra, do MDB, já tomou posse no último sábado. Aqui em Teresina, Marcelo, tem uma expectativa para divulgação, inclusive a qualquer momento, da sentença do caso que envolve a vereadora Tatiana Medeiros, né? É um processo que já está praticamente concluído e há uma expectativa para, no máximo, dentro aí de 15 dias até o final desse mês, a decisão da Justiça Eleitoral que envolve a vereadora. A vereadora e mais 8 pessoas, são 9 réus nesse processo, foram denunciados

Voltamos com o Jornal da Clube, 8 horas e 25 minutos. Marquinhos Teixeira de volta aqui, trazendo mais assuntos da cidade, Teixeira. Marcelo, trânsito, né? A gente percebe em diversas áreas da cidade o trânsito hoje com ali apertado, né? Com muitos carros, paciência para as pessoas, principalmente para quem está se deslocando agora para o trabalho, naquela região ali do chamado polo de saúde, ali nas imediações do Hospital Getúlio Vargas, ali Frei Serafim, Coelho de Resende, Pires de Castro. Trânsito aqui, as imagens que a gente recebe com muita gente. Então aí com muitos carros, paciência, né? Paciência, segunda-feira, semana só começando, né? Para todo mundo. E tem projeção também de chuva, viu, Marcelo? Aí já para os próximos dias, né? Ainda agora esta semana em Teresina. Portanto, paciência para as pessoas, para quem está indo agora ao trabalho, para quem está saindo de casa. É o que a gente recomenda, cuidado, é um tempo chuvoso, então é a atenção redobrada, Marcelo. Vamos dar uma passada nos resultados de ontem do Campeonato Brasileiro, né? Teve rodada ontem do Campeonato Brasileiro, rodada do final de semana, a rodada foi movimentada, teve Fla-Flu, teve o famoso derby lá, né? Com Corinthians e Palmeiras. O Corinthians teve 2 jogadores expulsos e mesmo assim segurou o empate lá diante do Verdão, lá em São Paulo. Vamos trazer os resultados de ontem, Marcelo. O Cruzeiro voltou a vencer, né, rapaz? Tá tentando venceu ali e sair foi o Red Bull, sair foi do Z4, né? Vitória importante, o Cruzeiro tá ali no Z4 ainda, é o 17º. Mas vamos começar, teve jogo no sábado, Marquinhos. O Vitória venceu o São Paulo, viu? 2-0, o Vasco cedeu o empate pro Remo, 1-1. E o Bahia, Marcelo, foi lá dentro e ganhou do Mirassol. O Mirassol não vem com aquele mesmo não desempenho, vem. Né? É o Lanterna. É. É o Lanterna do campeonato. É. E o Bahia, não. O Bahia, ele tá ali no G5. É assim, Marcelo, você vê a questão do elenco, né? O Fortaleza já passou por isso. O Fortaleza fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Foi classificado para Libertadores. E custou o rebaixamento, porque aí você vem a necessidade. Primeiro que os grandes ficam de olho no elenco ali que se dá bem, né? Quantos jogadores o Mirassol não perdeu daquele elenco da última temporada? E aí tem uma temporada maior com disputas importantes, né? No caso, por exemplo, o Mirassol pela primeira vez está disputando a Libertadores, e aí tem Campeonato Brasileiro, e não vai bem no Brasileiro. O Mirassol perdeu lá dentro. Na temporada passada o Mirassol não perdeu um jogo em casa, né? No máximo ali empatou e perdeu para o Bahia lá dentro, 2-1. O Bahia vem fazendo uma grande campanha, Marcelo. E o Santos no sábado também venceu o Atlético Mineiro, 1-0. O Neymar tá fazendo de tudo aí para ser convocado, Marcelo. Tem que fazer. E ele tendo condições, Marcos, eu acho que o Ancelotti leva. Agora, é um torneio curto, né, ele Marcelo? Ele tem que fazer isso aí, tem que mostrar. E se o Ancelotti entender, ele pode ser banco, enfim, ele pode ir entrando, pode ir testando, mas se ele tiver condições, o Brasil não tá com esses, são quantos? 26, não lembro quantos jogadores que vão. 26, né? São 26. Aí não é possível que o Neymar não consiga aí uma vaga dessa, pelo menos pro banco, enquanto vai mostrando serviço, né? Você tem um jogo ali importante, Marcelo. O Neymar desse joga 15, 20 minutos, desequilibra. Desequilibra, né? Só depende dele, né? A convocação está nas mãos dele, mas as declarações do Ancelotti, assim, é de que segue aberto ainda com relação a uma decisão final sobre o Neymar. O Atlético Paranaense, Marcelo, venceu a Chapecoense. Ontem 2-0, o Botafogo empatou com o Curitiba 2-2, o Flamengo venceu o Fluminense 2-1, 2 gols do Pedro, viu? E gols ali de jogador de presença, viu? Dois aquele gols primeiro Pedro. Gol de longe, golaço, Né? Muita frieza e gol de peito. Vez por outra, o Pedro faz um gol de peito. É, né? O Corinthians empatou. O Fluminense depois ele melhorou muito no jogo, diminuiu a vantagem e quase empata, né? Quase empata. É, o Corinthians empatou com o Palmeiras 0-0, o Corinthians no final com 2 a menos. E o Cruzeiro venceu em casa o Bragantino 2-1. A tabela, Marcelo, o Cruzeiro segue lá na zona, mas já é o 17º. O Mirassol hoje aqui é o Lanterna com 8 pontos. O Cruzeiro tem 10. Lá em cima nós temos agora o Palmeiras com 26. O Flamengo tem 20 com um jogo a menos, tem 10 jogos. São Paulo 20, Fluminense 20. São os 4 primeiros. Na sequência vem Bahia com 20 e o Atlético Paranaense com 19. Bom, na Série D, Marquinhos, nós tivemos Altos e Fluminense. E o Fluminense venceu por 3-0 Altos, viu? Virou líder do grupo lá na Série D. No outro grupo, teve outro representante piauiense. O Parnaíba recebeu o Iguatu e perdeu para o Iguatu. E é lanterna do campeonato lá no grupo A6. Então, dos três representantes do Piauí na Série D do Campeonato Brasileiro, no jogo que teve um confronto entre piauienses, o Fluminense venceu o Altos por 3-0, e no outro grupo você tem lá o Parnaíba, que é lanterna, tem 5 pontos nesse grupo. O Maracanã, que é o primeiro, e Iguatu é o segundo colocado. E no grupo A7, o Fluminense é líder com 4 pontos e o Piauí tem 4 pontos também, né? Aqui. Aliás, então você tem Fluminense, Piauí e tem também o Altos. São 4 times, na verdade. O Piauí tem 4 pontos, é, Marcelo? O Piauí tem 4 pontos também. Com o Fluminense Ferroviário, no critério de desempate, o Fluminense é o líder. É, os piauienses aí se destacando, né, na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Marcelo? Vamos lá. Ficando por aqui com o nosso Jornal da Clube, agradecendo a você pela audiência, pelo carinho e pela parceria de todos os dias. Amanhã, se Deus quiser, 6:30 da manhã, estaremos de volta aqui com mais um Jornal da Clube. Gente, muito obrigado mesmo pela atenção, pela gratidão de todos os dias. Que Deus nos traga uma semana de muita paz e saúde para todo mundo. Até amanhã. Clube FM apresentou Jornal da Clube. Oferecimento G3 Telecom, Ideal Alimentos, Bed Sky, ideal para o nosso pet, Antares Veículos, Armazém Paraíba, Lojão do Peixe, Dom Pneus, Estação Solar, Grupo Ferro Norte, Contracta, Nova Ceasa, Hospital do Olho, Clínica Ultra X, Unimed Teresina, Carvalho Super, Asteca Inkjet, Heavy Distribuidora, Modelo Móveis, NPJ Construções, Distribuidora Vitória e Autoescola Destaque.

Semana do Preço Baixo. O Armazém Paraíba fez uma mega negociação com fornecedores e garante preços imbatíveis. Lavadora Colormac 10 quilos, R$53,90 mensais. Fogão Itatiaia 4 bocas, R$72,90 mensais. É agora ou nunca. Smart TV AOC 43 polegadas, a TV da Copa, R$ 159,90 mensais. Ar-condicionado GRI 12 mil BTUs, R$ 249,90 mensais. Semana do Preço Baixo, Armazém Paraíba. Na Clínica Medicar, Dr. Walter Alencar, a saúde é mais do que um serviço, é compromisso, cuidado e acolhimento. Contamos com uma estrutura moderna e uma equipe preparada. Atendemos diversas especialidades: psiquiatria, cardiologia, dermatologia, psicopedagogia, psicologia, pneumologia e o nosso grande destaque, neuropediatria. Atendemos pelos principais planos de saúde. Estamos presentes em cada etapa da sua saúde, porque aqui você é prioridade. Clínica Médica Dr. Walter Alencar, cuidando de vidas, construindo um futuro mais saudável. A moda sempre chega antes. Primeiro, ela desperta olhares. Depois, ela vira desejo. E quando a cidade inteira percebe, algo inédito acontece. Piauí Moda e Outlet. Mais de 100 marcas apresentam grandes lançamentos com até 80% off. Desfiles, espaços criativos piauienses, In The Loop e Pop-Up. 17 e 18 de abril, no Teresina Shopping, Edifício Garagem. Piauí Moda e Outlet. Venha e surpreenda-se. Patrocínio Banco do Nordeste, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Joulou, elegante, autêntica e moderna. BYD Carmais. Quem faz conta, compra a BYD. Construtora Triunfo. Há 36 anos construindo sonhos. Lar das Essências. A maior loja de essências do Piauí. Fest Escova. Você linda no seu tempo. Realização: Clube Entretenimento. Atenção, Teresina. No dia 19 de abril, das 7:30 da manhã às 18 horas, acontece o segundo simpósio piauiense de TEA e TDAH, no auditório da Escola Adventista. Uma programação com palestras, rodas de conversa e debates com especialistas. Inscrições abertas em simpósio-pi-teia-e-tdh.com.br. Vagas limitadas. Realização Lado B Criativo. Coprodução X Brasil. Patrocínio Secretaria de Comunicação do Piauí, Governo do Estado. Apoio Fé Comércio Piauí e Maiana Magalhães, Doutor Francisco, Et Brinquedos, Gabi Materiais Pedagógicos Adaptados e Parceiros. 8h44. YD333, 99,1 MHz. Clube FM. Clube FM. A mais popular de Teresina. De bem com o sucesso. Mais uma semana que se inicia, é hora de recomeçar. Você recarregou as baterias para pontapé inicial e mais uma nova semana. Então, juntos estamos aqui neste 13 de abril de 2026. Para quem estava ligado com o Jornal da Clube, se liga agora no Pediu Tocou. Muita informação, conteúdo. Detona na parada, aqui estamos juntos para fazer acontecer. Com bom gosto e Alcione. Sobrou coragem pra trair, faltou caráter pra sumir. Suas mentiras foram desvendadas, a nossa história para por aqui. Quantas vezes te avisei que não dava pra aceitar. Conversa fiada, amor de fachada, mas tá bom pra vacilar. Ciclo eu encerrei, confiança foi quebrada, lição aprendida, ferida curada, zero chance de voltar. fora. Sobrou coragem pra trair, falta um caráter pra assumir. Suas mentiras foram desvendadas, a nossa história para por aqui. Quantas vezes te avisei que não dava pra aceitar, conversa fiada, mão de fachada, mas pagou pra vacilar. Confiança foi quebrada, lição aprendida, ferida curada, zero chance de voltar. Festa, já tem as primeiras previsões astrológicas com a Luana de Oliveira, nossa amiga parceira, sempre trazendo pra gente o horóscopo do dia. Tem ainda as notícias e as informações dos conteúdos Mundo Pop, você se liga ainda no esporte, tem muita coisa legal acontecendo, sabe onde? Na melhor. Clube, Clube FM, um show na sua programação, na sua vida. Clube FM. Aumente o volume, essa é a Clube. Insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer. Se ao teu lado sei tão pouco de você, é pelos outros.